pra onde você foi, perdi seu retrato. Saio sem comer, jogando a vida pro alto, quero entender. Deita no meu ombro e chora, finge que tem medo do que te aflige lá fora. Me veio um frio, de repente eu percebi, tentei te imaginar na cama, mas não consegui. Sorri pra qualquer, puxei qualquer assunto, tentei te puxar, mas quase que eu fui junto. A minha roupa tá limpa, as paredes caladas, não ouvi nenhum suspiro, achei as fotos rasgadas. Quem foi amigo? Se só eu sei o teu segredo. Vi manias em vultos, abracei os teus brinquedos. Cigarros aos poucos vão queimando o sofá. Finalmente ele encontrou a tal da bruxa má. Por que não voltou? Por que tá demorando? Uma noite, um desespero, uma lágrima ameaçando, corre ao meu redor. Segura forte na minha mão, me pede logo pra cantar qualquer canção. Do jeito que você fez, tinha na mão o mundo. A carreira foi de graça e acabou com tudo. E a cocaína agora não tá mais fantasiada. Te disseram que é tudo, tua mãe tá levantada. Se levantou mais ou menos às duas de uma noite de horrores. Ele é a ilusão das ruas. Lá fora chove, eu tenho medo também. E quando troveja, se escondes em quem e quem vai parar? Quem é que para esse efeito? Tirou do jogo sua glória, enterrou seu leito. O olho que cresce e a batida acrescentou. Nesse salão de cera comandado por um robô. Vai derretendo, tá derretendo teu castelo. Teu império foi pro saco, Jesus já bateu o martelo. Me joguei, me deparei com o destino e sei que deveria me livrar. Desabei das consequências do porquê errei. Procurei me encontrar. Vejo um fogo cruzado, um caminho, um espaço, um lugar pra se estar. Corpos vazios, escassos, estou a um passo pra ela me abraçar. Que chova aqui, traga tudo pra dentro. Que tempestade será mais forte que o meu tormento. Eu nem sei se sinto, nem me preocupo tanto. Outras partidas, outras crianças sem encanto. Senti o gosto amargo, tive que comer de tarde. A fome ganha só quando a barriga arde. Vergonha do caminho de casa. Meus olhos crescem diante do cordeiro da praça. Ele cresce, ele vira, ele sente a distância. Desinibido, ele tira o pirulito da criança. E ela não quer saber, jogando flores no caixão. O ser humano é imprestável quando sou em vão. Meu inimigo vem, saciando meu terror. Tô indo pra outro lugar, com licença senhor, minha boca pede. O jogo tem de ser jogado, minha mente fecha. O vapor vai ser puxado, sai da minha frente, foda-se o que tu faz. O bonde dos impossíveis já não me mandam mais. Cheguei no topo, vai ganhar da minha paulada. Com sorte alguém vai ver tua história sendo contada. De roda em roda teu veneno vai se espalhando. O coração acelerou, a vagabunda tá te olhando. Quer seu cachimbo, fadas e duendes. Ela quer sua tristeza, na verdade ela mente. O amor existe, isso nem é mais tão claro. Nesse submundo, todo sentimento é raro. A família sumiu no meio da fumaça. A desgraça e o desespero tão batendo as taças. É questão de tempo, enterraram tua brisa. Tua lágrima secou, teu sorriso virou cinza. Os rostos se perderam no seu cristal invisível, recheado de medo. Ele é forte, indestrutível, a morte te aqueceu. Com um abraço quente, se prendeu em você, com algemas e correntes. Que adeus agonizante, você mal espera a hora. Príncipe suburbano, corre que a rainha chora. Me joguei, me deparei com um destino e sei que deveria me livrar. Desabei das consequências do porquê errei. Procurei me encontrar.